Yarısı temporistik hakikatte. One of those birds that is always out there, one of those three is home. Please. Bom dia, contato com a Dark, this is over. Bravo, una missione di testo, vedo il Vera Cruz, per l'Asi, poi giù in giro, finché poi ci vado a fare. Oggi avvi 2719, scelga da testo, 244 del testo, giù in giro, 1-5-2-2-2-2-2-1-0. Luna, 1-0. Solo 3, lembrando, Solo 219. da sua linha, curta da final 7. Curta da final 7, tá bom. Procurando o Washington de Cabral, o conflito que faz isso, deixa. que estou sem saber por aí, então. Delta, do you think? Justamente, perdão, está ligado durante o segundo risco na volta de mão. Eu sei que você está Posição 0, 15, temos que ter suporte de execução. Salvador, muito bom dia. Sou 1642. 1642, bom dia. Mais uma vez, sou da Cuba, sou do Zorano 2350. 350 vai subir no 1642. Thank you. Ranger Juliette na frente. Victor Ranger Juliette, utilizando pouso, direção 7, contou 90 graus, 179. Ele é direção 7, Juliette. Jorge Gonésio, para a ponte Jorge Gonésio, Ana. Repórter, questão desta para o nível 0, 5-0. Para 2007, 2014, e o LF reporte localizador 2010. Voo 1094, está passando 3 km, pode voar para aqui. Voo 1094, contato radar na descolagem, serviço da mão de número 3. E a segunda mão?